Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 27 de março, em segunda discussão, o projeto de lei 1300 de 2012, de autoria do deputado Vaguinho do PMDB. Ele torna obrigatória a informação ao paciente sobre todos os dados de procedências das próteses implantadas, incluindo fabricante e numeração do lote das próteses de silicone. Ficam ainda hospitais, clínicas e estabelecimentos congêneres, públicos e privados, obrigados a fixarem placas alertando sobre a obrigatoriedade da informação do citado texto. Reportagem Ronaldo Ribeiro.